Eu vim Aparecido, não tenho família nem nome. Eu vim tangendo o vento pra espantar os últimos dias da fome.